de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, chegando até você pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Renato Tavolieri Filho com vocês de segunda a sexta, apresentando esse programa das 8 às 9 da noite. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. A nossa Rádio Melodia pode também ser acessada online no endereço www.radios.com.br/melodiafm. E você poderá ouvir a todos os nossos programas passados acessando o www.acasadapedra.com.br e em Lá Chegando, é o nosso site pessoal de trabalho de sensibilização, você encontrará um botão piscando no nosso menu da esquerda e nesse botão você terá acesso a todos os programas passados com material disponibilizado extra de enriquecimento. Seja bem-vindo, não só ao nosso site, mas para revisitar os programas que já foram ao ar. Há de ser retiro, há de ser luxúria, há de ser promessa. E eu sempre gosto de relembrar vocês do fato de que em muitas ocasiões a nossa Rádio Melodia, devido ao seu compromisso em seus projetos oficiais e aos seus compromissos também junto à comunidade, muitas vezes não leva o nosso programa ao ar. E nesse caso, então, vocês poderão nesse dia ouvi-lo online nesse endereço já dado, www.acasadapedra.com.br, porque ele sempre será gravado em estúdio para que vocês não percam a sequência e a dose diária de sensibilização. Mas eu hoje estou um pouco mais tranquilo porque, sem dúvida, nós terminamos o nosso projeto historiando a música clássica e ao nosso primeiro programa. O programa hoje é de número 99. Olha lá, amanhã completamos 100 programas aqui na Melodia FM. E queria já que no material que está já guardado e separado para amanhã, eu gostaria de dizer algumas palavras, porque amanhã o nosso tempo é muito curto, porque o que já está programado terá praticamente a duração do nosso tempo total, que é de uma hora, talvez até passando um pouquinho. Então, nesse sentido, como amanhã eu vou falar muito pouco, para que eu possa apresentar toda a seleção musical já escolhida, eu vou fazer algumas referências e vou fazer alguns comentários no programa de hoje. E o que eu queria dizer é que nesses 100 programas, porque o de hoje é o número 99, eu encontrei aqui na família Melodia, como eu já estou batizando, um ambiente extremamente acolhedor, extremamente amigo e muita colaboração. E eu quero agradecer a todos os envolvidos, começando com a nossa diretora da Fundação Cultural e também a nossa diretora aqui da rádio, a Selamara, e aí passando por todo o pessoal de suporte, Cris Allen, e sem dúvida, sem esquecer da Trinca de Ouro, porque são os técnicos que fazem a nossa programação ser e que nos dão todo o suporte, que são o Roberto no período da manhã, o Francisco, e à noite, quando o nosso programa é apresentado, normalmente quem está é o Adilson. Toda essa equipe maravilhosa, encabeçada pela Paula André aqui na administração do prefeito Corujinha da cidade de Varginha, o nosso agradecimento e a nossa alegria junto a vocês, nossos ouvintes, de podermos estar completando o nosso 100º programa. O nosso horário é um horário sacrificado, das 8 às 9 da noite, hora de janta, hora de jornal, hora de muitas coisas, mas estamos aqui. E sempre, como dizemos, vocês têm a opção de ouvi-lo posteriormente online. E sejam bem-vindos. Vocês até podem entrar em contato conosco lá nesse endereço. Vocês podem deixar mensagens e isso será um grande prazer ter esse contato direto. Sem dúvida, o objetivo é nos abrir cada vez mais a uma relação mais próxima, mais chegada. E o que eu trago hoje para vocês no primeiro programa depois da nossa viagem pela história da música clássica? Meu carnaval é bem pequenininho, só um banquinho e um violão. A fantasia vai no pensamento, eu só me rendo na minha mão. Meu carnaval é desfilar poesia na melodia de uma canção. E a escola cheia de harmonia vai passar pra todo mundo a minha sensação de carnaval. Meu carnaval é bem pequenininho, só um banquinho e um violão. A fantasia vai no pensamento, isso me rende na minha mão. Meu carnaval é desfilar poesia na melodia de uma canção. E a escola cheia de harmonia vai passar pra todo mundo a minha sensação de carnaval. Reinaugurando nossa linguagem mais solta, não tão regular, já o normal do nosso programa, eu estou trazendo uma cantora brasileira, eu, no meu entender, pela minha vida, pela minha vivência, uma cantora nova, embora ela possa não ser nova no sentido de ser jovenzinha, mas ela é uma cantora nova no cenário da nossa música. E de um valor já estabelecido e reconhecido, que é a Mônica Salmasso. De outro amor. Eu gostaria de falar algumas palavras de como eu conheci Mônica Salmasso como artista. Eu estava em São Paulo, no centro da cidade, e mais ou menos 5:30, 6 horas da tarde, um horário complicado, trânsito e muito confusa a relação que você estabelece com as pessoas e com o espaço à sua volta no centro da cidade de São Paulo nesse horário. Aliás, em quase todos os lugares de São Paulo esse horário é difícil. Mas eu estava em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, e teatro belíssimo que inclusive foi reformado recentemente. E eu vi um conglomerado de pessoas e, curioso como sempre, eu quis ver o que estava acontecendo na programação e o que era aquilo. E aí estava sendo apresentado nesse horário uma sequência, um projeto de programas populares, a preços populares, e nesse dia se apresentava a Mônica Salmasso com alguns instrumentistas. E eu falei, ué, por que não eu tentar entrar? Tinha ainda alguns ingressos disponíveis em lugares não tão bons, vamos dizer assim, porque o Teatro Municipal de São Paulo, ele tem, se você vai nos lugares menos favoráveis, é lá no alto, você sobe, mas é muito lindo o teatro, então de qualquer local você realmente aprecia a experiência. E eu fui, e me surpreendi com o que vi. Fiquei realmente tocado pela musicalidade, pela simpatia, pela simplicidade e pela grande arte de Mônica Salmasso. Não só pela sua voz, que é uma voz meio velada, ela mesma declara isso, não é uma voz possante, mas de muita musicalidade, o seu bom gosto nos arranjos, nos acompanhamentos, o seu conhecimento de música, ela própria sendo também instrumentista, ou seja, foi uma noite inesquecível e foi assim que eu fui apresentado, pela sorte da vida, pelo acaso, ao trabalho dessa grande artista brasileira. E eu estou trazendo para vocês hoje o último CD dela, Pela Biscoito Fino. E vamos falar um pouquinho sobre esse CD. Andei sobre as águas, como São Pedro, como Santos Dumont. Fui aos aires sem medo, fui ao fundo do mar, como o velho Picard. Só pra me exibir, só pra te impressionar. Fiz uma poesia, como Olavo Bilac. Soltei Filipeta pra te dar um Cadillac. Mas você nem ligou para tanta proeza. Põe um preço tão alto na sua beleza. Então, como Churchill, eu tentei outra vez. Mas você foi demais pra paciência do inglês. Aí me curvei ante a força dos fatos. Lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. Eu tentei outra vez, mas você foi demais pra paciência do inglês. Aí me curvei ante a força dos fatos. Lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos. Esse CD é da Mônica Salmasso, uma gravação irrepreensível pela gravadora Biscoito Fino. Ele é muito lindo, não só musicalmente, como vocês já estão constatando, mas em toda a sua apresentação. A Biscoito Fino é muito esmerada nos seus trabalhos. O nome dele é Alma Lírica Brasileira, já está esgotado já há algum tempo. Você acessa o site da Biscoito Fino e você percebe que ele vendeu muitíssimo bem, graças a Deus. E a capa é linda, a Alma Lírica Brasileira, da Mônica Salmasso, realmente é um projeto muito cuidadoso. E no site vocês têm acesso ao seguinte texto. O novo projeto de Mônica Salmasso é um passeio pelo cancioneiro popular, num garimpo de canções de sonoridade delicada, quase camerística. Segundo Mônica, o projeto surgiu espontaneamente, depois de uma temporada de shows. A ideia era adaptar os arranjos do meu repertório com o Pau Brasil, mas logo fomos descobrindo canções que ficariam boas conosco, conta a cantora. O disco traz músicas do universo lírico da música brasileira, tais como a melodia sentimental de Villa-Lobos, ó nós aí, E embarcando ainda com o nosso representante maior, ou um dos maiores dentro da música clássica, Villa-Lobos. Outra música do CD, Derradeira Primavera, linda, do Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Lábios que Beijei, A História de Lily Brown, do Chico e do Edu, Meu Rádio e Meu Mulato, do Erivelto Martins, Promessa de Violeiro, Raul Torres e Celino, ou seja, músicas realmente representativas desse universo lírico da composição melódica brasileira. A formação do CD inclui apenas dois músicos, e olha só a sonoridade que vocês já estão constatando que se consegue quando a arte é maior. Teco Cardoso, sopros, Nelson Aires, piano. E eu vou dar a lista das músicas. Nós não vamos ter tempo de apresentar todas elas, mas vamos cobrir o que for possível hoje. Algumas já foram apresentadas aqui, intercaladas com a minha fala. Então, Carnavalzinho, Meu Carnaval, de Lisa Ono e Mário Adnet. Lábios que Beijei, de Jota Cascata e Leonel Azevedo. Samba Erudito, Paulo Vanzolini. Cutelinho, Paulo Vanzolini e Antônio Xandó. Meu Rádio e Meu Mulato, do Erivelto Martins. A Derradeira Primavera, já mencionada, do Jobim e do Vinícius de Moraes. Mortal Loucura, do José Miguel Wisnik. E Casamento de Negros, que é recolhida e adaptada do Cancioneiro Popular pela Violeta Parra. O Veranico de Maio, do Nelson Aires. Noite, do Nelson Aires. A História de Lily Brown, de Edu Lobo e Chico Buarque. Promessa de Violeiro, de Raul Torres e Celino. A Melodia Sentimental, de Vila Lobos. E O Trem das Onze, do Adoniran Barbosa. Comprei um rádio muito bom à prestação, levei-o para o morro e instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego pra jantar, ponho o rádio pra tocar. E a vizinhança pouco a pouco vai chegando e vai se aglomerando, povaréu lá no portão. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música e não ter coração. Comprei um rádio muito bom à prestação, levei-o para o morro e instalei-o no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego pra jantar, ponho o rádio pra tocar. E a vizinhança pouco a pouco vai chegando e vai se aglomerando, povaréu lá no portão. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música e não ter coração. Acabo é perdendo a paciência, estou cansada, cansada de esperar. Eu vou vender meu rádio a qualquer um, por qualquer preço, só pra não me amofinar. Eu nunca vi maldade assim, tanto zombar, zombar de mim. Disse o poeta que do amor era descrente, quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente. Comprei um rádio muito bom à prestação, levei-o para o morro e instalei no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego pra jantar, quando ponho o rádio pra tocar, e a vizinhança pouco a pouco vai chegando e vai se aglomerando, com varela no portão. Mas quem eu queria não vem nunca, por não gostar de música e não ter coração. Acabo é perdendo a paciência, estou cansada, cansada de esperar. Eu vou vender meu rádio a qualquer um, por qualquer preço, só pra não me amofinar. Eu nunca vi maldade assim, tanto zombar, zombar de mim. Disse o poeta que do amor era descrente, quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente. Cansada, cansada de esperar. Eu vou vender meu rádio a qualquer um, por qualquer preço, só pra não me amofinar. Eu nunca vi maldade assim, tanto zombar, zombar de mim. Disse o poeta que do amor era descrente, quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente. Thank you.

formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novias de padrinos, negros cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó emplastos de barro, pero del barro más negro, que le dieron a la negra, zumo de maquinaria. Ya se murió la negrita, qué pena por el pobre negro. La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay, qué velorio más negro. Ya partió la negrita levitando para el cielo. Era un día muy nublado, todo se veía negro. Le abrió la puerta a San Pedro, que era de los mismos negros. Thank you. Seus olhos me chuparam feito um zumbi. fotografia. Eu disse jeans e de close em close. Fui perdendo a pose até sorri feliz. E voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul. Minha visão foi desde então ficando flor, como num cinema. Me mandava às vezes uma rosa e um poema, focos de luz, eu feito uma gema, me desmilinguindo toda ao som. Disse que meu corpo era só dele aquela noite. Eu disse please, chale no decote. Disparei com as faces rubras e febris. E voltou no derradeiro show com 10 poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Ele que agora só me amava como esposa, não como estar, me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais jeans, nunca mais peruca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Que Meu ranchinho é pequenino, nele não tem muito espaço. As paredes são de taipa misturada com bagaço. A minha cama é de couro dos bichos que eu mesmo caço. Rancho puro sertanejo, mas ele é meu. Não tem ferro, não tem aço. nosso programa de número 99 chega ao seu final e eu me despeço de vocês, Renato Tavolieri Filho, se despedindo, mas relembrando, amanhã, nosso 100º programa, minha fala será muito curta, porque o material, um material muito querido por mim, que foi preparado, ele tem exatamente o tempo do nosso programa. Até lá, espero vocês.